Hoje é o dia 18 de dezembro de 2018 e este é o episódio 16 da série 1 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Hoje comigo está o Tiago Carrondo, na Ericeira, em Portugal. Olá, boa noite. E eu sou o Diogo Constantino, estou em Bruxelas, na Bélgica. E infelizmente hoje não temos, por motivos pessoais, o David Negreira, mas... assim que os assuntos pessoais dele estiverem resolvidos em foi outro episódio, talvez fique. Ele volta de certeza, claro, obviamente. Foi armar sem Pai Natal. Só está a resolver assuntos pessoais. Mais os duendes e os elfos. E exatamente, é o que dá a ser pai de família, pá. É o que dá a ser pai de família. Estás, portanto, a insultar-me, não é? Achar que eu estou aqui a agarrar o microfone é porque não sou um pai de família com o mesmo gabarito. Tu até já tens duas filhas, portanto ainda és mais pai que ele. Pois, mas não vou às compras, não é? Fico a gravar podcast a esta hora. Já percebi. Mas, bom, nesta hora... adiante, vamos andando. Que é para a gente não se chatear logo ao princípio. Aliás, segundo quem nos ouve, não é? Nós temos que ser mais contestatários. Vou tentar. Exatamente, já vamos falar mais disso. E agora tu, mas sim, a gente já fala sobre isso. Vamos lá então. Esta semana temos um show recheadinho, pá. Parece uma francesinha, é a francesinha dos shows. Temos. Porquê francesinha? Pá, porque é a Sandes de tudo, basicamente. Está bem, ok, recheado. Está bem, então, certo. Sim, tem um recheio, tem imenso recheio. Acho que lembrei-me logo que foi de uma pizza calzone. Também, pode ser não uma é pizza mal, calzone é? Também. Vai lá que a gente grava isto a seguir ao jantar, senão estávamos aqui os dois a salivar forte e feio. É verdade, por acaso o meu jantar hoje foi pizza. Olha. Vá, que a gente vai falar hoje. Mas hoje vamos ter falar da hora do Ubuntu sobre a LXD Containers, que aconteceu aqui há umas semanas, e do encontro mensal da comunidade, que aconteceu no mesmo dia. E vamos falar também da minha visita à Ubuntu Party em Paris. Também vamos falar um bocadinho do artigo 13, um bocadinho, umas atualizaçõezinhas sobre o que aconteceu. E nas notícias vamos falar novamente sobre o Free Music Archive, vamos falar do Ubiport, vamos falar de browsers, do Edge da Microsoft, vejam lá vocês, do Firefox 64 que saiu aqui há dias. E também vamos, além disso, falar dos próximos eventos da comunidade Ubuntu a nível mundial e da release do LXD 3.8. Além disso, vamos ter as nossas descobertas e vamos, claro, a nossa famosíssima agenda da comunidade Ubuntu Portugal e da comunidade de software livre em Portugal e na Europa. É só isso? É só isso. Eu acho que temos aqui um... para 2 minutos, só faz 5 minutinhos, não estou a ver muito mais do que isso. É, acho que a gente despacha isto mesmo em 2 ou 3 só. É, não é? Vamos começar. Acho que sim. Ora, deixa-me então, se calhar começo eu, agora já para tu recuperares o teu fogo também. Quero falar então, compete-me a mim falar sobre como é que correu a hora Ubuntu. Isto de começarmos a gravar e a publicar semanalmente também dá-nos aqui outro traquejo para falarmos sobre realmente coisas atuais e coisas que aconteceram há meia dúzia de dias. Aconteceu então a hora Ubuntu, que foi o David que conduziu e que foi dedicada aos containers em LXD. Foi bastante interessante, não estava à espera de outra coisa. O David é... Se calhar foi por isso que a gente não... ou seja, que ele não está cá hoje. É para a gente poder dizer muito mal ou muito bem dele à vontade. Uhum. Até mesmo depois, quando ele ouve isto, já está gravado e editado. Portanto, não tenho o que dizer. Mas não, correu, na minha opinião, bastante bem. Tivemos uma participação, eu diria, dentro da média. Tivemos cerca de 10, 12 pessoas a assistir. E online, tens ideia? Era isso que eu ia dizer a seguir. Mais uns. O Twitch diz-me volta e meia, 4, 5, 6. Não sei se são sempre os mesmos, se é malta que vai e vem, não faço a mínima ideia. Vamos apostar no grupo. Globalmente tiveram 15 pessoas a assistir, mais algumas que possam ter visualizado o vídeo nos 15 dias. Não sei se o vídeo ainda está online, por acaso, mas nos 15 dias em que o vídeo fica disponível no Twitch. Isto também, dando seguimento. Deu para fazer ali uns exercícios porreiros, mas deu para fazer umas instalações. A rede aguentou-se, portanto, Chalé Doce está de parabéns também, porque quando nós começámos a puxar imagens do LXD, imagens do Ubuntu, o Alpine não puxa muito, mas o Ubuntu, quando começámos ali a puxar forte e feio, a rede aguentou-se e aguentou-se bem. Também não éramos, não éramos 300 nem 400, portanto, mas ainda assim foi um bom indicador. Epá, e correu bem. foi para mim bastante positivo. Consegui aprender coisas, consegui refrescar algumas coisas que já sabia ou que já tinha ouvido ou que já tinha lido em sítios. Consegui aprender umas coisas novas. É sempre bom ter alguém como o David, que tem muita experiência na prática, ou seja, ele faz daquilo vida, faz daquilo o seu trabalho profissional. Sim, sim. Portanto, e além disso, contribui para um código para o próprio projeto, portanto. Exatamente. Ele sabe mesmo disto. Portanto, não é aquele curioso que faz 3 tutoriais e que diz que já é o rei da cocada. Portanto, eu posso dizer que correu bastante bem. Tivemos também, e já agora que se fala nisso, e isso é para ser contestatário, tivemos os habituais contestatários de uma coisa que eu faço desde a primeira vez, por respeito às pessoas que não podem estar presentes, que é ligar o meu telefone e pôr aquilo a fazer um stream simples. E há sempre alguém que, porque isto não está bom, porque não dá para ver, porque não sei o quê, porque... E eu, como não gosto, são não é gosto uma porcaria, de deixar... porque a imagem é uma porcaria. Não vou especificar em demasia, mas críticas, de um modo geral. E como eu sou gosto muito de fazer convites e desafios, nesse preciso instante fiz um desafio que foi aceito, e então nós neste momento temos, espero eu, uma placa de captura de vídeo a caminho que nos vai permitir fazer streams diretamente do computador do apresentador, ou seja, ter a via do apresentador no stream. E isso poderá eventualmente melhorar as condições de transmissão, sendo que o objetivo daquelas horas Ubuntu não é serem transmitidas, o transmitido é só um extra. Mas pronto, mas globalmente correu bastante bem. A seguir seguimos para o Saloon, como tem vindo a ser hábito nos últimos meses. Foi também bastante interessante a conversa. Tivemos pessoas, aliás, tem sido hábito nos últimos meses, estas horas Ubuntu têm feito isso, que é trazer gente nova à comunidade. E todos os meses os encontros no Saloon contam com caras novas. Ótimo. E este mês não foi exceção. Este mês tivemos lá 2 pessoas que nunca tinham estado. O desafio é sempre perceber se no mês seguinte elas vão voltar ou não, né? Há sempre aquilo, mas pelo menos tiveram. Passaram um bom bocado, pelo menos eu acho que a minha percepção disse-me isso. Que estavam, as pessoas não estavam propriamente incomodadas ou chateadas. Não foi aquela coisa de tomar um café à pressa e ir embora. Portanto, tivemos ali até a haver conversa, mais coisa menos coisa. Quase tudo pais de família, portanto houve uma altura em que olhámos para o relógio e dissemos, epá caramba, ainda havia conversa, garanto-te, mas tivemos que de alguma maneira acelerar um bocadinho o ritmo, porque os nossos compromissos familiares não fossem também muito afetados por isso. Mas correu bem, mais um. Que foi logo no princípio do mês. Já temos o próximo mercado, vamos falar sobre isso no fim, mas já temos o próximo mercado com tema para a hora Ubuntu e com data para o Saloon, mas isso vou deixar para o final do episódio, portanto não vou abrir o jogo já. Exatamente. Se quiserem saber, fiquem até o fim. Exatamente. Muito bem. Queres saber mais alguma coisa? Não, eu estava aqui a pensar, a ideia da gravação até pode ser para uma espécie de arquivo histórico dos eventos e isso está a ser feito pelo Jaime. Ok. Está a ser feito, a gravação está a ser feita pelo Jaime, que é presente assídua também nos encontros. Sim, mas adicionando este aspecto da captura do ecrã, dada para fazer umas montagens as mais misturas, interessantes sim, de vídeo sim, e não sei o quê. Sem dúvida. Fica muito mais catita. Eu também estive no evento, estive na Ubuntu Party em Paris. Foste de colete? Não fui de colete. Mas foi. Dizia com colete laranja, não influenciava nada, era laranja. Sim. Não é? Podia ser. Sim. Eu hoje estou de laranja, vês? Eu não estou de laranja, mas também, já reparaste? Não? Vi. Conheço bem essas t-shirts. Por acaso não comprei nenhuma por preguiça, mas já tenho as novas, já tenho uma nova encomendada para a Fosdam. Pronto, eu comprei 2 destas. Eu basicamente fui a Paris às compras. Como que estou? Fui comprar moda. Fui para a moda. O primeiro dia do evento, que era suposto ser o sábado, foi cancelado por ordem do Ministério da Cultura francês por causa dos protestos. E o que aconteceu em resultado disso foi que eu passei a tarde com o Michal, com o Tec e com o Rudy. O Michal é da comunidade da Eslovénia e o Rudy é da comunidade francesa, um dos elementos principais da comunidade francesa. Eslovénia ou Eslováquia? Eslováquia, iapá. Então, Eslováquia. Exatamente. Ele é... Não ainda bebeste que... Stobovisca suficiente. Ainda bem que... Não, eu estive a falar com ele um bocadinho. Ainda bem que ele não a viste. Basicamente, passámos a tarde e a noite juntos, os três. Fizemos uma gravação do Podcrawl, que é o podcast que eu tenho com o Michal. O podcast fantasma. Esqueces de sempre dessa parte. Sim, é o podcast fantasma. Ele está publicado na internet. Só que basicamente ninguém sabe. Mas ninguém sabe. Não, está escondido à vista de toda a gente, basicamente. Neste momento estamos à espera que a Apple retome a validação de podcasts. Sim, que agora só acontece no início do ano, que eles suspendem nesta altura do ano por causa das férias. Portanto, temos três episódios gravados, um não vai ser publicado. Não, ele não está muito mal, mas não está como nós queríamos. E o conteúdo desatualizou super rapidamente e nós ainda não acabámos a edição. E, portanto, agora este terceiro episódio que nós gravámos entrevistando o Rudy, que é um dos anfitriões do Ubuntu Podcast, nos estúdios da Cause Commune, que é uma rádio da comunidade Libre à Trois. É lá que eles fazem o podcast? Eles gravaram lá alguns episódios, outros episódios gravaram na casa do Rudy, outros episódios gravaram noutros sítios. Infelizmente, a entrevista estava super fixe, mas infelizmente o cartão de memória corrompeu-se e perdemos tudo. E isto foi quando aconteceu a terceira tentativa, porque nas duas primeiras acabou-se sempre as pilhas do gravador. Está enguiçado. Vamos ter de gravar outra vez. Desta vez vamos tentar online, porque não vamos a Paris outra vez só para gravar com o Rudy. É má vontade. É má vontade. Isto foi o sábado. Ainda demos um passeiozinho e ainda vimos um bocadinho da manifestação. Ainda vimos um carro a arder e tal. Arrebentaram umas garrafas e tal, não? Coquetéis Molotov, nada? Não. Nós só vimos um carro a arder, depois fomos ver... Tu quando vais aos sítios não gostas de experimentar a cultura local? Gosto de experimentar alguns aspectos da cultura local. Agora, o turismo de manifestação ainda é uma inovação muito grande para mim. Mas no domingo houve então evento, normalmente, outra vez na Cidade das Ciências e Indústria, e foi fantástico. Já agora, é um sítio em que há bibliotecas, há um museu, há um centro comercial, há um Fab Lab. Pá, é um sítio fabuloso para geeks. Só para terem ideia, a decoração de quando entram, há helicópteros e aviões pendurados por todo lado. Está aquele túnel de ar ainda? Aquilo é residente ou era? Não cheguei lá essa parte. Não fui a essa parte, não tive tempo. Logo à entrada do evento, que foi exatamente no mesmo corredor, no mesmo sítio, encontravam logo o stand do Ubiports, onde estava eu e o Rudy. Como no Ubucon, então? Penso que era mais ou menos a mesma. Sim, mas desta vez o stand era uma mesa e uma televisão e fazer demonstração de convergência. Infelizmente houve um problema, penso que com o cabo, e portanto não conseguimos fazer a demonstração de convergência, mas tínhamos lá panfletos, tínhamos autocolantes, tínhamos canetas e houve muita gente a falar connosco. Houve pessoal a pedir para flasharmos os dispositivos. Eu passei a maior parte do tempo a flashar dispositivos. Quanto é que estavas a cobrar por flash? Um abraço. E lá... Além do stand do Ubiports, havia o stand da Mozilla FR, da Wikimedia France, da April, que é o equivalente à Associação Nacional para o Software Livre, mas em França. Havia também a Libre à Trois, tinha lá uma salinha onde estava a Cause Commune, a rádio da Libre à Trois. Tinha lá a fazer umas entrevistas e tal. Havia o Fab Lab, havia a sala dos workshops da Ubucon Europe, também era uma sala de workshops desta vez, em que as pessoas estavam a fazer introduções ao Ubuntu. A outra sala de workshops, que estava na parte de trás, mais atrás, que tinha de passar por um corredor para chegar lá, foi uma sala cheia de gente a instalar Ubuntu nos computadores que as pessoas levavam. E a quantidade de gente que estava lá da comunidade a ajudar a instalar, e a quantidade de gente que ia lá para levar computadores para instalar, foi impressionante. Eu fiquei super impressionado. O Rudy diz que desta vez foi menos gente do que o costume, provavelmente por causa da manifestação e não sei o quê. Expectável, sim. Mesmo assim, eu fiquei super impressionado com a quantidade de gente que lá estava. Quer membros da comunidade a ajudar a fazer tudo, quer... desde operar a venda de swag, desde orientar as pessoas à chegada do evento, explicar o que é o evento, a gerir a sala de apresentações. Dentro da sala de instalações estavam pelo menos uns 10 membros da comunidade sempre a ajudar a fazer instalações. Havia pessoal a fazer comida para os voluntários, houve tudo. Foi super fixe, gostei imenso de lá ir. Havia uma sala onde havia jogos e havia lá curso de iniciação à programação para crianças. Havia coisas muito, muito fixe. E a Ubuntu Party foi basicamente isso. Boa. Um dia super intenso com a comunidade Ubuntu na França. As apresentações foram todas em francês? Conseguiste apanhar alguma? Ou... Não vi. Vi para aí 5 minutos de uma. Sim, eram todas em francês, sim. Destinadas a um público francês. E principalmente a um público de principiantes. Tu tinhas posto a ideia de ir lá fazer uma apresentação. Sim. Mas depois mudaste ideias. Tive que mudar de ideias porque era demasiado para as coisas que eu tinha em mãos. Okay. Naquelas semanas todas. E eu, além disso, assim que eu soube do cancelamento do primeiro dia, pá, começou a ser complicado. Além de que era preciso estar lá alguém a fazer a tradução, porque o meu francês é um bocado limitado. Era complicado. Ok. Olha, e mais coisas interessantes. Falámos no há dois episódios de um evento que acontecer na Biblioteca Nacional. Era um evento sobre o artigo 13 e a reforma dos direitos de autor em geral. A perspectiva do interesse público, ou seja, não do interesse do público, mas do interesse público no equilíbrio tem que existir no direito de autor entre os interesses privados das pessoas, dos detentores de direitos, os interesses da sociedade e os direitos dos indivíduos. Então, há aqui um equilíbrio e este evento foi dedicado à parte do interesse público. O que é interessante sobre o que ficou, houve imenso debate, foi super interessante, segundo dizem as pessoas que lá tiveram, infelizmente não pude ir, mas de ficar de nota de que há muita gente a dizer que o Google é contra isto e não sei o quê. Na verdade, o Google, tal como eles lá disseram, eles são a favor dos filtros de censura. Eles só não querem a parte de serem responsabilizados independentemente de terem filtros ou não. Ou seja, no caso de que os filtros falharem, eles iam ser responsabilidades quer criminalmente, quer civilmente. E é isso que eles não querem. E o que eu acho que é razoável, porque normalmente acontece quando se faz estas obrigações de filtros ou de obrigações de ação rápida quando alguém se queixa, é a entidade que cumpre essas obrigações não ser responsabilizado porque te tomou a ação para preservar os direitos de todos. Eu acho que é razoável, que essa parte é razoável. Resta ainda sobre o artigo dizer que tem vindo mais youtubers a cobrir o assunto. E eu quero saudar em particular Olívio Ortiz e o Salgueiro, das Dicas do Salgueiro, o gajo do desporto, porque em vez de repetirem propaganda do YouTube, eles convidaram especialistas sobre o tema, incluindo o Eduardo Santos, o advogado e presidente da Associação D3, o Dr. Tito Rendas, também é um jurista e docente de Direito da Universidade Católica, ele é investigador da área de Direito de Autor na Católica. Portanto, são pessoas bastante conhecedoras do tema e eles convidaram estas pessoas. A Ortiz convidou ainda mais gente e o Salgueiro convidou o Dr. Tito Rendas. Fizeram vídeos com um conteúdo interessante e que realmente explica bem o que é que se passa. Tirando um erro que o Dr. Tito Rendas cometeu a respeito da exceção para a paródia, deve ter sido um lapso. Tirando isso, eu diria que os vídeos estão bastante bons. Vale a pena ver, portanto. Sim, vão ver. Como é óbvio, vamos deixar links, certo? Exatamente. Vamos também deixar links para a petição contra o artigo 13, que já ultrapassou os 4 milhões de peticionários. Yep. Se ainda não assinaram, vão assinar. Esta é já a maior petição de sempre no change.org. Se vocês querem ajudar a fazer qualquer coisa, esta é uma das coisas simples que podem fazer. Mais, Diogo, tens mais alguma coisa para nos dizeres? Sim, quero saudar e elogiar a cobertura que o André Paula fez da Festa de Software Livre no podcast Linux Tech. Foi fenomenal. Ele entrevistou uma série de pessoas. Sem dúvida. E ainda fez um outro episódio genérico sobre o evento. Foi uma cobertura fenomenal que merece ser... Ele é bastante mais competente do que nós, pá. Ou então tem menos amigos. Eu tenho uma destas duas teorias. Ou é mais competente que nós, e aí é uma chatice de todos a chamar incompetentes, ou eu prefiro acreditar na segunda, que ele tem menos amigos do que nós. Porque nós vamos para os eventos e passamos o tempo ou a falar, ou a discutir os próximos, ou a planear o que é que vamos fazer a seguir, ou o que é que vamos fazer com aquela comunidade ou com aquela pessoa, ou a flashar telefones, como tu estiveste a fazer em Paris. Portanto, há sempre alguma coisa para fazer. Sim. E quando nós queremos fazer, pegar um microfone, fazer uma entrevista, pá, não, o que é que nós fizemos? Fizemos em Paris e pouco mais. Foi quando nós fizemos algumas entrevistas, porque de resto nós somos uma nódoa. Quando nós vamos para qualquer lado, sim, somos. Sim. E o André, agora, em completo contraponto, planos e ideias quando vamos. Sim, claro, sim, tudo muito bem planeado. Claro que sim, como é óbvio. Sim, sim. É só ideias e planos e chegamos lá e depois nada, não se vê nada. Mas pronto, voltando ao André. O André, sim senhor, fez um excelente trabalho. E não estamos de forma alguma a fazer chacota com o André. Antes, pelo contrário, estamos aqui a tirar o nosso chapéu. Não é azul, nem é vermelho, nem é nada. É um chapéu só, e tiramos o chapéu ao André. Sim senhor. Essa foi boa, essa de chapéu, é? E mais uma razão para dar parabéns ao André é o aniversário do Linux Tech, que fez 3 anos, o que é uma longevidade impressionante, e em que eu tenho acompanhado ao longo do último ano e para aí do último ano, sim, não quero exagerar, e tenho estado a progredir e aumentar a qualidade cada vez mais, e só tenho coisas boas a dizer. Estás, portanto, a acompanhar aquela parte do largar das fraldas, ali 2 anos, 3 anos... É aquela transição. Sim, portanto, neste momento já pode estar descansado, já só deve dar uma fraldinha para dormir, porque de resto, com 3 anos já dá para fazer quase tudo. Já come tudo, já bebe tudo, já pede para ir à casa de banho, portanto, já ganha aquela. Acima de tudo, ganha muito independente. 3 anos é um marco muito importante na vida das pessoas e também dos podcasts, de certeza. Acredito que sim. Eu, como não percebo nada disso, nem de podcasts, nem de pessoas. tens que estudar mais as pessoas, pá. Tens. Compras 2 ou 3, abres uma ao meio, vês o que é que está lá por dentro. É pá, tens de começar por algum lado. Tem que ser. Ora. Deixa-me agora, vá, respira-te um bocadinho. Deixa-me falar então sobre esta semana, foi muito animada. Ora, é respirar, não é tossir, Diogo. Então. Uma coisa implicou a outra. Esta semana foi muito animada em termos de feedback. Nós todas as semanas estimulamos a participação de quem nos ouve, não é? Portanto, mandem-nos mails, escrevam comentários, façam qualquer coisa, sinais de fumos, encontrem-nos no Telegram, espanquem-nos na rua. Mas há sempre, portanto, e nós não é por fazermos mais ou menos apelos, não somos aqueles chatos que pedem para fazer estrelinhas no iTunes e não sei o quê. Não façam disso. De vez em quando, por um acaso que nós não controlamos, ou às vezes porque nós também dedicamos um pouco mais de atenção, também é verdade, às redes sociais e aos sítios onde nós vamos estando e vamos também dando algum feedback, mas há de facto umas semanas que são bastante mais animadas que outras, e esta foi uma delas. Portanto, nós podemos dizer isto com algum orgulho, o nosso número de ouvintes tem vindo a aumentar de semana para semana, agora desde nos últimos tempos em que temos publicado mais regularmente, o número de ouvintes também tem acompanhado o nosso esforço e o nosso empenho. Esta semana o David decidiu ir para o Reddit reativar a nossa presença nessa... Eu não sei como é que é de chamar aquilo, eu sou uma nódoa. No que é toca ao Reddit. Plataforma, pronto. Vou-lhe chamar plataforma. Plataforma. Aquilo é uma espécie de quase uma rede social, quase um não é, fórum, não é. Quase. Sim, não me apetece que expliques. Não quero. Não é muito social. É mais antissocial. Pois é que eu tenho ouvido histórias que não são nada abonatórias, portanto, não tenho muita vontade de sujar as minhas mãos no Reddit, honestamente. Mas pronto, o David foi lá, escreveu qualquer coisa sobre nós, a elogiar muito o trabalho de nós os dois, não tanto dele. E aquilo deu assim, deu um badal do raio, sendo que de tudo aquilo que foi dito, aquelas coisas sempre interessantes, não é? Que é gosto muito, e sim senhor, ou então não conhecia, vou ouvir, ou aquela malta que diz eu nem uso Ubuntu, mas vou ouvir. E eu destaco uma coisa que para mim é grata e que para mim vai ser muito fácil de tentar acompanhar, que é nós somos muito amansinhos, pá. É uma das críticas que nos fizeram. É que nós somos muito amansinhos, só dizemos bem das coisas e só dizemos que é todo o mundo é muita cor de rosa. E isso não está nada relacionado com as substâncias que nós ingerimos antes de abrir os microfones. Aliás, portanto, porque hoje estou à água. Exatamente. Eu não vou dizer o que é que estou, o que é que não estou, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, epá, aquilo que as pessoas se queixam, que é que nós não dizemos mal de época não distraídas, porque quando nós temos que dizer mal das coisas, nós dizemos. E olha que eu tenho feito muito bem aqui o meu papel, muitas vezes até contra ti, Diogo, porque temos visões bastante contrárias em alguns assuntos, e ainda bem, é por isso que a coisa funciona, acho eu, tão bem. Acho que torna muito mais interessante. Mas deixei um compromisso escrito, e tudo o que é escrito tem sempre aquele peso, não é? Ui. Até no Reddit, que vou fazer dos possíveis para ser do contra, para ser mais contestatário, mais ainda, mais do contra, mais de mal com a vida, se pode chamar assim, porque vou começar do nada a dizer que não concordo, e a dizer que não gosto, e a dizer que não é bom e que não é bem feito. Okay. Mas pronto, não, isto foi a minha parte mais de vaneio. Agora, fora de brincadeiras, de facto tivemos um excelente feedback em termos de número, em termos de conteúdo, acho eu. As críticas são sempre positivas. Foi bastante interessante. Os últimos 3 minutos são completamente ira, portanto eu não vou mudar rigorosamente nada naquilo que tenho feito até agora. Portanto acho que faço como sei fazer e como sinto bem, portanto vou continuar exatamente como estou. Pronto, mas fiquei muito contente, é sempre bom quando nós chegamos a um sítio e ver que há pessoas que perdem, nem que seja para insultar, perdem do seu tempo para escrever mais do que um palavrão, ou escrevem 4 ou 5 parágrafos com lógica. A mim têm sempre, essas pessoas têm sempre o meu respeito. Sim, eu gostei imenso, para já, porque o feedback foi todo bastante educado. Sim. O que não é muito normal no Reddit, mas foi super interessante, houve sugestões super interessantes, e vamos ter em conta o que foi dito e vamos também tentar reativar o nosso próprio subreddit, que é o r/podcast Ubuntu Portugal. Nós não estamos lá nada há muito tempo, mas vamos tentar reativar aquilo um bocadinho, que é para o pessoal poder comentar os nossos episódios no Reddit. Nota de rodapé, quando se diz nós, é o Diogo e o David, porque eu continuo... Aliás, o meu compromisso desta vez, não sei se eu deixei isto por escrito, mas o meu compromisso desta vez é arranjar um perito em Reddit, que eu acredito que haja um perito em Reddit, e marcar uma data, uma quinta-feira do mês, com ele, e fazer uma hora Ubuntu sobre Reddit, sobre a utilização do Reddit, as vantagens da utilização do Reddit. Pode não aparecer mais ninguém, pode ser só para mim, que eu também tenho esse direito. E a pessoa vai estar uma hora a falar sobre o Reddit, nem que seja só para mim, porque eu honestamente não percebo. Não percebo o encanto daquilo, não percebo, não, nem quero. Portanto, neste momento ainda não quero. Portanto, Diogo e David têm o meu aval para fazerem do subreddit, não é? Uhum. Aquilo que vocês bem entenderem. Já guardei a minha password no meu agregador de passwords, portanto, sempre que for preciso eu ir lá pôr não sei se é um like ou como é que ele se chama, mas se for preciso ir comentar alguma coisa ou responder algo. Ah, e ativei notificações por e-mail para não estar completamente fora, portanto, sim senhor. Ui. Agora, não contem que eu esteja lá todos os dias, não consigo, não. Meus sim, amigos, sério, nem pensar. Nem pensar. Mas sim, pode ser uma alternativa ao Facebook, por exemplo, que o algoritmo anda a pôr aquela malta toda de pantanas. O Reddit também tem o algoritmo, ou não? Não. Há um algoritmo, mas é a forma como ele funciona é com base no feedback dos utilizadores. Mas pode ser manipulado, então. Se não é uma coisa cronológica linear, pode ser manipulado. Podes... Eu depois explico-te. Está bem, outro dia. Ou então pode ser perito. Há várias coisas ali a ter. Podes ter aquilo em vários modos diferentes e... Eu acho que acabei de encontrar o meu perito em Reddit. Okay. A questão é se ele pode numa quinta-feira do mês. Mas pronto, isso depois são outros. A gente fala em off. Ok. Olha, indo para as notícias. Notícias, bora lá. Sim. Temos novidades do Free Music Archive. Podem rejubilar, meus amigos. O Free Music Archive está a salvo. Dissemos em episódios passados que o Free Music Archive, o arquivo de música online gratuita, estava em risco. E estava. Também dissemos que podiam haver novidades até o final do ano. E até o final do ano também há novidades. Portanto, estamos a acertar em tudo, atenção. Muito bom. A Kitsplit, uma empresa de alugar de equipamento para vídeo dedicada a criadores, portanto, quem quer fazer um filme qualquer, um vídeo qualquer para o YouTube e não tem um equipamento, que pode ir ter com esta empresa e alugar o equipamento. Uhum. Acho que eles só operam nos Estados Unidos e em algumas cidades dos Estados Unidos, infelizmente. Okay. Mas eles decidiram adquirir o Free Music Archive. E isto permite-lhes, portanto, por enquanto, continuar a existir e vão fazê-lo com alguma independência e para benefício de toda a gente. Ok, boa. A intenção do KidSplit é utilizar o FMA como um recurso educacional. É um recurso que já é super utilizado por criadores online e de criadores independentes, porque tem música que pode ser e efeitos que podem ser utilizados para fazer todo o tipo de coisas. Pode ser um genérico de um podcast como o nosso, pode ser música ambiente para um filme, pode ser músicas para jogos, há lá tudo, há de tudo. E portanto é um recurso que o KidSplit utilizará nos seus cursos que eles dão, principalmente virados para mulheres criadoras. Faz sentido. Até agora o FMA tem estado sobre a alçada do WFMU, que é uma rádio, julgo que online, não sei se é também uma rádio real, ou nos Estados Unidos ou no Canadá, não me lembro já. Infelizmente esta alçada tem sido só organizacional e não financeira, e o FMA tem vivido de doações. Pronto, esperemos que agora na sua nova casa... o FMA tenha uma vida muito longa e obrigado ao WFMU pelo seu apoio até agora. Certo, ok, boa. Avança para a próxima que eu estou-me a guardar para a seguinte. Ok, vamos para a seguinte então. Seguinte, acho que é outra a seguir, mas pronto, então vá, continua. Quando eu quiser falar eu falo, estás aí muito bem, Diogo. Vamos ter novidades de sistemas operativos móveis, neste caso do Ubiport. Saiu a OTA 6 do Ubuntu Touch. Quais foram as novidades? Foi sobretudo melhorias a nível do browser, do Morph Browser. Houve também algumas melhorias do suporte de hardware para o OnePlus One. O famoso bug da câmara do Nexus 5 ainda não está resolvido. Não conseguiram resolver a tempo. Portanto, agora o objetivo é ir para a OTA 7. E nessa OTA 7 já... em princípio terão conseguido resolvido. Como costumo, o Geotechland, um canal de YouTube e também que está presente no PeerTube, tem um vídeo interessante onde ele faz uma demo do que há na OTA 6. Vamos deixar os links para o vídeo, quer no YouTube, quer no PeerTube. Ainda mais sobre software do Ubiports, o Florian Lieber, do Ubiports, um dos principais developers do Ubiports, e também o maintainer da aplicação de Telegram, que é uma aplicação crítica, né? A comunidade do Ubiports reúne-se à volta essencialmente do Telegram, já não só do Telegram, mas principalmente ainda do Telegram. Ele iniciou a release final do Telegram App, que será a 2.5.5, que já saiu. Após esta release não há mais releases. Tiago, vais ficar com saudades desta aplicação? Não. Não? Então por que não? Não vou ficar com saudades por uma razão simples. Olha eu aqui ser contestatário, vês? Porque eu, de facto, neste momento o Ubuntu Phone não é o meu daily, portanto não fico com muitas saudades. Não dependo dele. Eu considero que havia coisas que falhavam, e quando tu comparas com outros clientes, seja com o cliente desktop, seja com o cliente Android, que precisavam de ser melhoradas. Eu não sei tecnicamente se era muito complicado ou não, mas coisas simples como... facilmente tu carregares um chat quando estás sem internet, escreves uma mensagem e ficaste descansado que ela é enviada logo que tenhas internet, uma coisa básica, não é? Perdeste a rede por algum motivo, escreveste a mensagem, continuas sem rede, mas se fechares a aplicação ou se partires para outra, fores ver os e-mails e de repente ficares online, eu nunca tinha a certeza que a mensagem era de facto enviada. Portanto, comecei a não depender, ou seja, a partir do momento em que tens no outro bolso um Android, começas a não depender do Telegram para fazeres o teu... Uma coisa é tu estás, por exemplo, eu pego no meu Fairphone e quando estou a ver das novidades ou quando estou de vez em quando, eu tento estar cerca de 20 minutos, meia hora por dia com o Fairphone ou com o 4.5, com o BQ4.5, a usá-los. Seja para coisas muito corriqueiras, como procurar qualquer coisa na internet, seja para... Agora, para consultar e para coisas não críticas, tudo bem. Para utilização exaustiva, confesso que já me custa. Honestamente, já me custa pela facilidade com que e pela forma prática com que as implementações para Android funcionam. Honestamente, tem que ver com isso. Mas diz-me porque é que é a última, porque é que é a última release? A última release é porque tem havido o Telegram em si tem evoluído e tem feito releases de novas versões da sua API. O Telegram App do Bport não tem acompanhado essa evolução. Ok. Não tem, por várias razões, inclusive é porque o código que existe é demasiado complexo e nós não temos tido nem recursos humanos suficientes para se mover assim tão depressa, nem ao princípio o acesso à documentação necessária para o fazer. Após certo período de tempo o Telegram demonstrou-se bastante cooperativo e agora eles continuam a ser bastante cooperativos, mas ao início não foi assim tão... A relação de ter sido estabelecida, portanto houve ali um gap ainda. Ok. Entretanto, não há razões para os fãs de Telegram e Ubuntu Touch ficarem preocupados, porque está já em desenvolvimento uma outra aplicação. Já saiu de um hackathon em Viena parcialmente funcional, ainda num estado mais alfa, mas já a funcionar. E, aliás, o Florian demonstrou-a num dos Q&As. Ela funcionava, ela mandava mensagens, ainda não fazia tudo, mas já fazia algumas coisas. Já se discutiram nomes para esta aplicação. A que eu mais gosto é o Florian Gram, ou Flogram. O Florian não gostou muito, mas houve muita gente a gostar. Cuidado que o homem se vai embora, depois fica lá o nome. Pá, é uma homenagem ao homem. É uma homenagem. Certo. E no início do ano vai haver um novo hackathon. Desta vez vai ser na Alemanha, até porque a maior parte dos developers do Telegram App são alemães. Já está marcado, já foi anunciado. Eu não me lembro agora exatamente a data, mas é no mês de janeiro. Lembro-me também que em Stuttgart, vai ser em Stuttgart, de 26 a 27 de janeiro, no Checkspace, que é um hackerspace em Stuttgart, vai ser entre as 9 e as 18 horas, quer de sábado, quer de domingo, que vai ser um fim de semana. É o fim de semana antes da FOSDEM. Há objetivos? O objetivo é pôr aquilo a funcionar e fazer a primeira release? Não vai ser já a primeira release, mas é fazer avanços significativos no desenvolvimento da aplicação. Há objetivos concretos a ser atingidos. Por exemplo, aquelas coisas que eu apontei na atual aplicação do Telegram, se vão ser corrigidas nesta nova versão? Essas coisas eu não me parece que fossem específicas do Telegram, as coisas que tu apontaste. Ok. Umas têm que ver com o lifecycle da aplicação, certamente. Sim, sim. Mas só que guardasse ali cache offline, é uma coisa que faltava em algumas aplicações do Ubuntu, desde sempre, que é tu em offline conseguiste ter acesso a parte da informação, ou não estou a dizer as web apps, que é sempre mais complicado. Mas havia aplicações que não eram web apps que também não tinham acesso a essa informação quando não estavas. Ou seja, era muito dependente de dados e muito dependente. Sim. Dependente e guloso do plano de dados. A aplicação ainda não está num ponto em que isso seja o tipo de coisas que quer prioridade. Ok. Há coisas como grupos que não estão a funcionar. Okay. Portanto. Os supergrupos, que era uma questão que durante muito tempo no Ubuntu Touch não era possível. Sim, há uma série de coisas que acho que grupos e canais ainda não funcionam. Eu acho que é a próxima grande coisa que eles querem meter a funcionar. Ok. E quem será quiser... no final do mês, não é? 26, 27. Sim, vamos deixar também o link para o evento no gettogether.community para quem quiser colaborar com o código e juntar-se ao evento. Ok, boa. Ora, continuando no mundo do Ubuntu Touch, há um porte comunitário. Um dos mais solicitados de todos. Eu sei disso porque eu estou nas redes sociais a representar o Bport e recebo imensas perguntas. Este dispositivo vai estar disponível ou já está disponível, não sei o quê. E este é um dos mais perguntados, o Xiaomi 4, nome de código Cancro, um bocado estranho. Porquê? Quem é que decide esses nomes de código? É o fabricante. A sério? É. E este fabricante é chinês e provavelmente na China isto significa outra coisa. Deve ser um petisco qualquer, não é? Lá para eles. Pois, deve ser uma coisa qualquer esquisita. Uma fruta estranha ou assim. Sim, sim. Há uma raça de cão, uma coisa qualquer. Pronto, neste momento tem ou tudo ou quase tudo a funcionar correta, excepto a câmara. É de esperar que ele aterre nos portes, nos canais de portes comunitários do Biports muito em breve. Isso era um processo que já estava em curso, o processo de colocá-lo nos canais. Portanto, nas próximas semanas, no máximo, isso deverá estar resolvido. Ok, temos também para janeiro novidades, não é? Temos ainda outras novidades. É que a Planet Computers, os criadores do Gemini PDA e do Gemini PDA 2, que nós já falámos aqui, penso eu, e já no crossover que fez em Paris, o Mário demonstrou o Gemini PDA. E uma pessoa da Planet Computers veio pedir ajuda à comunidade do Beeports para fazer o port do Beeports de Ubuntu Touch para o Gemini PDA. O David, que é essa pessoa da Planet Computers, disse: "Hello, I'm David from Planet Computers. We created Gemini PDA, a pocket computer with physical keyboard that runs Android and a few Linux flavors." Ele quer um contribuidor da comunidade para ajudar já um outro contribuidor da comunidade que está a fazer o port. Ele diz que está quase tudo a funcionar em termos de drivers e firmware, mas que precisa de polir ali mais umas coisas e pôr umas coisas a funcionar que ainda não estão a funcionar. Eu pus-me em campo e juntei duas pessoas da comunidade, o Ruben Carneiro, da comunidade portuguesa, e o Vince Francome. O Ruben já está a iniciar a sua colaboração. Ele deverá receber em breve um dispositivo. E o Vince Francome ainda não estava confirmado, mas deve estar confirmado nos próximos dias. Portanto, o Vince é uma das pessoas que está, aliás, é a pessoa que está à frente do port para o OnePlus 2, portanto já tem alguma experiência e conhecimento nisto. Sim, sim, sim. E em conjunto com o NoKit, eles dois vão, ou o DeKit, vão conseguir então fazer este port, espero eu, e espero que nos primeiros meses do ano haja já novidades sobre isso. Começa a adivinhar quais vão ser as tuas previsões para 2019. As minhas previsões para 2019 não vão envolver o Beeport. Nenhuma? Vais conseguir aguentar? Sim, eu acho que não é justo, porque eu tenho acesso à informação que nem toda a gente tem. Sim, mas podia não concretizar-se, mas tudo bem, mas acho correto da tua parte. Vamos deixar também umas fotografias para do porte para o Gemini PDA a funcionar, uns links para isso, porque aquilo já de facto funciona e já corre Unity 8 e já está mesmo a bombar ali. Super interessante. Ok, vamos aguardar. Uhum. Ora, compete-me uma mais simples então, não quiseste falar tu sobre isso, falo eu, que é para janeiro está planeado então o lançamento da OTA 7. A OTA 6 saiu há... Para mim saiu há meio dúzia de dias, porque só ficou disponível para o meu BQ4.5 há meio dúzia de dias, honestamente. Aquilo demora sempre algum tempo, aquilo é sempre uma saída faseada. Sim. Se bem que há um truque, não há? Há um truque para antecipar... Não me interessa, deixa estar, não quero saber. O truque é ir lá pedir para ele procurar as atualizações... Não, mas isso eu faço sempre, isso eu faço todos os dias três vezes, desde que sai até que a terra, faço isso. Mas se fores flashar à mão com o instalador, Não, está em produção. Está em produção, não quero, não. Não quero flashar nada, está tudo bem. Já que com os dispositivos todos que eu tenho, excepto o MX4, que esse só consigo flashar com sucesso em 16.04. Numa máquina PC com 16.04. Certo. Tendo isso, zero problemas com a flashar os outros dispositivos todos. Tudo bem, mas não vale a pena correr riscos. Também acaba por ser desafiante aquela coisa do será que já saiu? Ainda não saiu? Vou esperar mais um bocadinho, vou procurar outra vez. Eu também gosto um bocado disso, não te preocupes. Mas pronto, mas em janeiro, em princípio, vamos ter novamente. Eu vou ter mais uma semana dessas, em que vou estar ali naquela do sai, não sai, porque está planeado sair então até à 7. Deve ser no início de janeiro. Logo no início. Difícil. Não é, não. A malta em dezembro não. Vão pôr o Jenkins a trabalhar para vocês no Natal, é isso? O Jenkins está sempre a trabalhar, pá. Coitado do senhor. Esse não tem Natal. Sempre a arregaçar o bigode. Mas tudo bem. Vamos então. E convém fazer o aviso, é sempre uma coisa que é muito querida para ti também, e que tu acompanhas com mais proximidade do que eu, e que regularidade. Eu ia dizer, estava a procurar uma palavra parecida com essa, mas acho que regularidade é mais adequada, que são as sessões de Q&A que acontecem tipicamente ao sábado, em dezembro não vão acontecer, portanto, toda a gente tem direito a Natal. Serão certamente retomadas em janeiro. Sim, próximo. É só não fazer em dezembro. Exatamente. Mas pronto. Ora, passamos então para a notícia seguinte, e que tem que ver com uma coisa que eu não sei se fico feliz ou se fico triste. Eu acho que fico mais triste do que feliz, que é mais uma notícia da Microsoft estar a mudar de estratégia. Ok, tem sido hábito. que é eles reconhecerem que de facto o Edge não está a cumprir com os objetivos, e estou sendo demasiado simpático da forma como estou a abordar o assunto, e vão então abandonar tudo aquilo que é o trabalho que eles fizeram em cima e em prol do Edge, e vão começar a basear o seu trabalho, o seu browser de internet vai ser baseado em Chromium. Isto, a esta distância, parece-me a mim, o utilizador, uma excelente notícia. Ok, vamos abandonar o Edge e vamos basear o nosso browser no Chromium e não no Chrome. Chromium, que é a versão open source para os mais distraídos do Chrome. E esta é a parte que, sim senhor, ok, vamos ficar todos contentes por causa disso. Malta que instalou o Windows, pronto, não se pode acertar em tudo, mas pelo menos o browser poderá ser minimamente decente. Aquilo que me preocupa, e não sei se já pensaste nisso, Diogo, certamente que sim, é vamos passar a ter todos os utilizadores que vêm do Windows e todos aqueles que já utilizam Chrome nas mais diversas plataformas, vamos passar a ter a internet dominada por um único engine, ou seja, o Firefox vai começar a perder terreno e, por este andar, vai qualquer dia ser o parente pobre da internet e vai ser aquele que vai ter menos atenção e menos preocupação na altura de desenvolver uma aplicação ou uma solução online. Trabalhamos com essencialmente com standards e as coisas tendem a correr globalmente bem, felizmente. Agora, teres a internet toda assente num único engine pode não ser a solução mais confortável na perspectiva dos utilizadores e da liberdade também e do não monopólio. Mas pronto, não sei se já pensaste sobre isso ou não. O que é que queres dizer sobre isto? Sim. O Firefox tem recuperado nos últimos tempos um bocadinho a sua popularidade, graças ao Quantum, que trouxe benefícios de performance significativos. Sem dúvida. Isto é de facto preocupante, porque basicamente significa que todos os outros browsers, inclusive o Morph Browser do Ubuntu Touch, é baseado no mesmo motor de rendering, o que torna a influência do Google na web uma influência que eu acho que é exagerada e garantidamente negativa para a web. A última vez em que um browser e um motor de rendering foi tão dominante foi quando o Internet Explorer dominava a web, e nós vimos o que é que demorou e quanto custou quebrar esse domínio e o que é que aconteceu à web em termos de estagnação até que o Firefox começou a dar dentadas maiores e até que depois surgiu o Chrome. Yep. Até aí a web estagnou e era difícil fazer coisas como deve ser na web porque se estava a fazer desenvolvimento para o Internet Explorer e não para a web. Yep. Portanto, é com muita preocupação que eu vejo isto e é com muita preocupação também que eu vejo a grande dependência financeira da Mozilla em relação ao Google. Yep. Está a ser de facto, é uma fronteira, é uma linhazinha muito fininha, isto é quase está tudo preso, eu não diria por arames, eu diria por fios de cabelo. Há uma altura em que o Google decide fechar a torneira e também não está preocupado porque tudo o resto é dele. Portanto, e acaba por ser uma luta de Firefox contra, é um bocado como aqueles jogos de futebol, não é? Que é a equipa não seguir contra o resto do mundo. Uhum. Isto é um bocado a mesma coisa, a internet passa a ser o Firefox contra o resto do mundo, contra os outros todos, que os outros todos é só um. Uhum. E que acaba por ser uma luta desigual. E isto é mais uma razão para se começar a dividir empresas que estão grandes como o Google e separar fontes de receita de um produto a financiar outro produto completamente distinto, porque eu acho que isto tem um efeito super negativo para o mundo da tecnologia e para a sociedade em geral. Havemos certamente de ter novidades sobre... Novidades quer dizer desenvolvimentos sobre esta decisão tecnológica da Microsoft. No meio disto tudo, enquanto a hegemonia do Chrome ou do Chromium não se concretiza, saiu mais um Firefox, o 64, e eu nem dei conta. Portanto, eu vi a notícia do Firefox 64, fui ver e o meu Firefox já era 64, portanto, abençoadas atualizações do Ubuntu que me fazem não ter que estar não é como o Ubuntu Phone que eu tenho que andar à procura quando sai o TA, portanto a coisa vai acontecendo e pronto. Não senti, e lá está, a única coisa que me fez perceber que estava a usar Firefox 64 foi ir ao About e consultar o número da versão, porque de facto não senti rigorosamente nada em termos de diferenças na utilização. Aliás, o Firefox é o meu... Eu tenho outros instalados, mas que eu uso muito, muito residualmente, portanto é o meu browser, aquele que está sempre aberto e que está sempre aberto com grande parte do meu trabalho, e não senti diferenças significativas nem em termos visuais, nem em termos de desempenho, nem em termos de utilização. Portanto, não sei se queres dizer alguma coisa sobre isso em termos daquilo que foi a tua percepção. Em termos de performance, eu não tenho nada, mas em teoria há algumas melhorias, graças a otimizações no sistema de linkagem, e também há algumas funcionalidades novas que só se souberes delas é que dás por elas. Yep. Como, por exemplo, novas formas de gerir tabs em que tu carregando no control e depois clicando na tab consegues juntar grupos de tabs e aplicar ações a esse grupo de tabs. Podes movê-las para outra janela, podes fazer bookmarks, podes fazer uma série de coisas. Okay. Isso é super interessante. E também no campo da segurança há uma coisa interessante para quem tem acompanhado o drama dos certificados da Symantec. Quem ouvir o Security Now conhece o drama. Basicamente a Symantec e as suas subsidiárias e os seus parceiros foram extremamente incompetentes na forma como atribuíam certificados. Chegaram a atribuir certificados para entidades que não poderiam atribuir certificados e deram certificados que não poderiam validar e em quantidades loucas. E para além disso, quando lhes apontaram isto, a forma como eles lidaram também foi super incompetente e descuidada, pelo que os fabricantes de browsers decidiram coletivamente deixar de confiar nos certificados da Symantec. Isto começou por deixarem de confiar em novos certificados e com o tempo ir deixar de confiar nos certificados já atribuídos anteriormente. Penso que ainda demorou um ano até este deixar de confiar total ser atingido pelos browsers todos. Uhum. E este acho que foi o passo final. Certo. Avançamos? Sim. Há aqui sim. Mais uns detalhes técnicos, mas a gente depois vai incluir aqui notas do link. É só mais uma coisa que eu acho interessante, que é o leitor de RSS e os live bookmarks foram removidos. Vamos deixar links só com detalhes para isso, só para poderem acompanhar a situação. Ok. Ora, temos novidades também da comunidade Ubuntu. Quer dizer, tu ou digo eu? Podes dizer tu, porque eu estou aqui com um problema de garganta e estou então com dificuldades. Compõe-te, meu rapaz. Ora, temos já então, já falámos sobre isso, a UbuCon Europe 2019 vai então acontecer no nosso país, cá em Portugal, vai ser em Sintra. Eu no ano passado, aliás, eu partilhei online e partilhei também com algumas pessoas o meu desejo, a minha vontade de ir à UbuCon Latina América, a UbuCon LA. Andei o ano passado inteiro à procura e fiquei cheio de medo de ter deixado de passar a data, mas não, portanto no ano passado não se realizou. Mas há coisa de meia dúzia de dias saiu um tweet a anunciar que ia mesmo acontecer. A UbuCon Latina América em 2019 vai acontecer e em janeiro vamos ficar a saber onde. Portanto, fiquem descansados que nós já estamos em contacto com a organização e não vai acontecer em outubro. Portanto, eles querem que aconteça algures entre junho e julho, não sabem muito bem quando. Mas aquilo que é importante, tal como foi para nós, aquilo que é importante e vai acontecer durante o mês de janeiro é a decisão da localização, ou seja, onde é que vai acontecer. Como é óbvio, nós estamos atentos e eu continuo com interesse em tomar parte desta conferência, porque acho que eles fazem-na muito bem. E logo que haja então mais informações sobre isso, nomeadamente localização, datas e por aí fora, nós vamos voltar a reservar aqui algum tempo. Temos até já apalavrada uma possível entrevista com um dos organizadores da conferência. Portanto, vamos ver se é possível. A zona horária não é bem a mesma de qualquer país aqui da Europa. Será um pouco mais complicado, mas Diogo, eu sei que tu és capaz de acordar às 4 da manhã para fazer uma entrevista, portanto eu vou contar contigo, portanto vou delegar em ti. Aliás, eu ainda não falei com o David, mas eu quero acreditar que ele vai ser a favor desta minha decisão, portanto passará a ser uma nossa decisão. Eu e o David decidimos que tu, Diogo, ficarás incumbido dessa prazerosa entrevista. Mais, Diogo. E por falar no David, pá, saiu o LXD 3.8. O Stefan Graber, o lead maintainer do LXD, anunciou no fórum do, do LXD, esta release. Entre as novas funcionalidades que podemos encontrar, a automatização dos snapshots de containers. Os snapshots podem ser agendados com um formato semelhante ao do Cron Jobs e pode-se definir nomes padrão para os snapshots utilizando strings template em formato Pong2. Okay. Para além disso, super interessante também é a replicação automatizada de imagens entre elementos de um cluster. Esta replicação já existia, mas tinha de ser feita a pedido do administrador. O resultado era que se, por exemplo, se houvesse só uma imagem de um sistema num dos elementos do cluster e esse elemento fosse abaixo, não tinhas formas de ir buscá-lo a lado nenhum. Com esta nova forma de fazer replicação automática, pelo menos por omissão, há três elementos do cluster que têm a mesma imagem, pelo que podemos utilizar qualquer uma delas, qualquer um dos sistemas, caso um vá abaixo. Isto é o principal do LXD. Há ainda mais coisas, mas vamos deixar o link para o anúncio da release e vocês podem ir lá consultar. Ok. Ora, e saltamos para a agenda. Uhum. Eu não queria avançar para a agenda porque depois estou com receio de não me lembrar, mas importa referir que, e vamos passar a fazê-lo semanalmente, que temos a nossa parceria com a LibreTrend. E que nós temos, para quem nos ouve, um desconto. Não somos nós que temos o desconto, nós temos um promo code que vos dá acesso a um desconto que a LibreTrend tem para vocês na compra de LibreBoxes. Uhum. Se estiverem a pensar em comprar LibreBoxes, se for para o Natal já deve ser complicado, mas se tentarem começar o ano com uma LibreBox, têm direito a um desconto de 150€, não é pequenino. Não, portanto, vale a pena aproveitar. E basta que para isso, no momento da compra da vossa LibreBox, vocês usem o promo code PUP. PUP não é com os, ok? PUP, Podcast Ubuntu Portugal, 150. Portanto, se usarem o promo code PUP150, vocês têm então acesso a um desconto de 150€ na encomenda da vossa LibreBox. Passando então agora para a agenda, agora sim, nós temos então já agendado para janeiro, nós, Comunidade Ubuntu Portugal, a Hora Ubuntu de Janeiro e o Encontro da Comunidade. Portanto, ambos vão acontecer, como é habitual, no mesmo dia, no dia 24 de janeiro, uma quinta-feira. E sobre o que é a Hora Ubuntu deste mês? A Hora Ubuntu deste mês vai ser sobre um assunto que me tem interessado bastante, que é sobre Home Assistant, ou seja, automatização e centralização de funções assentes fundamentalmente num Raspberry Pi ou uma coisa parecida. Tipicamente aquilo é um Raspbian que depois leva por cima um software e depois tu espalhas pela casa, ou tens já dispositivos que permitem isso, ou espalhas pela casa dispositivos que fazem isso. Sim, e consegues fazer IoT. Exatamente, ok? Dispositivos IoT. E não só, quer dizer, aquilo permite-te controlar Kodis, aquilo permite-te controlar algumas Smart TVs, routers, equipamentos da Unify, que é uma marca que eu uso bastante. E aquilo permite muita integração com muita coisa, permite fazer leituras. Eu neste momento ando a fazer leituras da temperatura ambiente na minha casa, temperatura e umidade, que é uma coisa que aqui, para quem mora ao pé do mar, convém ter conhecimento e convém estar a acompanhar para não ter surpresas. Mas não quer também levantar muito o véu. Reservem a data, mais informações já estão disponíveis nas nossas três plataformas habituais, que é o Meetup, Facebook e o próprio portal da comunidade. Portanto, leiam lá, está lá uma pequena apresentação, como é o hábito, escrita pela pessoa que vai fazer a apresentação, uma breve apresentação da pessoa também que vai conduzir a sessão. Participem, não fiquem à espera do stream, participem, apareçam. Eu vou estar também, como é óbvio, até porque é um assunto que me interessa, e é isto. Portanto, 24 de janeiro, lá nos encontramos novamente em Sintra. Ok. E no Porto vai haver um encontro da comunidade Python Porto, o encontro número 11, que será no dia 30 de janeiro. Mas até lá, de domingo sim, domingo não, há encontros do género Meetup também, num domingo, das 10 horas ao meio-dia, sem agenda específica, mas com a oportunidade de conhecerem a comunidade, dos principiantes de se introduzirem ao Python e dos aqueles que já estão mais à vontade terem alguns desafios de aprendizagem um bocadinho mais interessantes. Para mais detalhes, visitem o pythonporto.org. Terminamos com a FOSAM 2019, 3 e 4 de fevereiro, no campus da Universidade Livre de Bruxelas. Portanto, já falámos aqui mil vezes sobre isso, não me vou alongar muito mais. Se ainda não reservaram os vossos bilhetes de avião, façam-no. Se estavam a contar com a sala do Diogo para dormir, não contem com isso, porque está lotada. Resta-nos então despedir. Espera aí, ainda falta aí mais uns detalhes. Se a comunidade Ubuntu está a organizar-se no Telegram para se encontrar na Fosdam e para fazer as coisas todas em conjunto, se quiserem participar, digam-me, contactem-me diretamente, porque eu não vou publicar o link para o grupo para não se encher de spammers. E resta então dizer que podem encontrar-nos em podcastubuntuportugal.org, podem mandar-nos feedback para o e-mail contact@podcastubuntu.org. Vão ao site, vê os contactos, está lá tudo. Exatamente. É. A comunidade Ubuntu Portugal está em ubuntu-pt.org e nas redes sociais. Se quiserem apoiar-nos, partilhem o show nas redes sociais, tornem-se patronos em patreon.com/podcastubuntuportugal. Vamos ter novas atividades para os patronos, portanto, exato, façam-se patronos agora, sim, que é para saberem das coisas em primeira mão. Exatamente, é super barato, a partir de $1 podem ser patronos, $1 mais IVA. Standard Claw Studios, não te esqueças deles, muito exatamente. Importante. O Alexandre Carrepice do Standard Claw Studios edita os nossos episódios, quase todos, exceto quando tem de ser eu, porque ele está em digressão musical. Avança. E pronto, só resta dizer até ao próximo episódio. Até à próxima!